Glória a Deus. Nessa noite você vai tocar nas vestes do Senhor. Nessa noite você vai tocar em Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor. Quanto tempo ela buscava uma resposta, um caminho encontrar. 12 anos de procura, buscou a muitos, mas só viu o tempo passar. Mas ela ouviu falar de um homem que tinha o poder de cura em suas mãos. Ela não foi atrás, porque o milagre veio em sua direção. Quando ela viu a multidão, se levantou e apenas queria tocar nas vestes do Altíssimo. Em suas vestes ela conseguiu tocar. Ela tocou e se curou. Ela tocar na tua vida nessa noite. Vem me tocar, tocar, tocar. Vem me curar, Senhor. Vem me curar, curar, curar. Toque nas vestes do Senhor nessa noite. Peça pro Senhor te curar. Toque no Senhor. Vem me tocar. Toque no Senhor. Leve essa cura para sua vida. Leve essa cura para sua família. Peça para o Senhor transformar a tua vida financeira. Mas o Senhor nessa noite, Ele vai alegrar o teu coração, porque você vai tocar nas vestes de Jesus. Você vai levar para tua casa esta unção que está sobre a Igreja Apostólica de Jesus Cristo. Você vai levar a unção que estava sobre o apóstolo Jesus para tua casa, para tua família, para tua vida, para toda a tua parentela, em nome de Jesus. Toque nas vestes do Senhor. Sinta as vestes do Senhor nessa noite, nas suas mãos. Toca, Senhor, e o poder que saiu dele é o poder que hoje se encontra aqui. Então levante as suas. Vem me curar, vem me salvar, Senhor. Vem me tocar. Glória a Deus.